Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas sons mais psicadélicos, também de rock progressivo, krautrock e tudo mais. Tenho comigo, como é habitual, a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E desta vez fui eu que comecei o programa da Floresta Encantada com uma banda do país de Gales, os Eyes of Blue. Editaram em 1969 dois registros que se tornaram importantes para a transição entre o rock psicadélico e o rock progressivo no Reino Unido, o primeiro Crossroads of Time e o segundo In Fields of Ardat, mas fui ao primeiro destes dois álbuns dos Eyes of Blue a buscar precisamente a faixa que dá título, Crossroads of Time, aqui com uma bateria muito forte, mas também já os órgãos a marcarem uma presença muito, muito vincada, que depois iriam passar para o próximo disco e aí sim ter músicas mais expansivas. Foram então os Eyes of Blue, no início da Floresta Encantada, um tema em 1969, e a próxima música é Ana Farinha que traz à Floresta. Ana, o que é que se segue agora? Seguimos com o Damon, o tema Song of a Gypsy, do álbum Song of a Gypsy, de 1968, aqui um crooner psicadélico e fuzzy, e é uma das músicas mais emblemáticas deste disco, que entretanto foi reeditado, por isso já é um disco acessível a quem o quer encontrar. Muito bem, Damon na Floresta Encantada. Today I feel like crying. Today I feel like dying. Today I feel like nothing is real and the world can't see I'm trying. There's something inside of me brewing. They think it will lead to my ruin. They look at me, but I want them to see that inside I'm only human. Please, please, why can't they see that I just want to be, I just want to live, I just want to love, yes, love, love. Thank you. day in September tonight. Our love will continue from here ever after tonight. The weeping willow tree bows down its head to me, and all its branches reach for love they cannot see. The furry sycamore is fighting to survive, to keep its head above and live to 95. Familiar is your face, forget me not your name, and with the love you give, the fortune and the fame, let it shine. Continue from here ever. will continue from here ever after tonight. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. A Floresta Encantada, e nestes últimos minutos estivemos com uma banda britânica, os Kezar. Só tem um disco editado em 1970, uma banda que variava entre um rock mais psicadélico, um rock mais pesado. Aqui um tema a lembrar um pouco os Moody Blues, também devido à inserção do Mellotron. Fomos ao disco de estreia, único álbum dos Kezar, em 1970, e ouvimos a faixa A Day in September nestes últimos minutos. As próximas músicas são escolhas da Ana Farinha. Ana, o que é que vamos ouvir agora na Floresta Encantada? Bem, primeiro não fique descansado enquanto não passar o disco todo da Margot Gurian, o álbum de 1968, Take a Picture. Já passaram várias músicas. Já passaram músicas várias aqui. Mas esta ainda não. Uhum. É a música Thoughts, e depois achei por bem colar um clássico que também acho que nunca passou. Eu acho que não. Acho que não. Já passaram outras músicas de Leonard Cohen, não, So Long Marianne, que vai seguindo ali a linha folkies, agora duas músicas de seguida. Muito bem, Margot Gurian e depois Leonard Cohen, agora na Floresta Encantada. Began to lie.

foi Leonard Cohen e antes Margot Gurian. Sim, a Margot Gurian, songwriter norte-americana, que teve músicas, inclusive músicas dela, gravadas pela Mama Cass, por exemplo, e também pela brasileira Astrud Gilberto. O álbum de 68, Take a Picture, um álbum que nós recomendamos vivamente, em modo escutativa. Até porque já passaram várias músicas deste disco aqui na... É um disco mesmo bonito, mais ligado à cena sunshine pop e barroco, mas com caráter. E logo a seguir, a Leonard Cohen, no primeiro álbum que Leonard Cohen fez em 1967, o álbum Songs of Leonard Cohen, a música So Long Mary Ann. Eu agora estava aqui a explorar algumas coisas de Leonard Cohen. Antes deste disco, de 1967, há dois discos em que Leonard Cohen tem, faz poesia, por isso é só mesmo non-music poetry. Pela Folkways e também pelo Canadian Broadcasting Corporation. Muito bem, agora sigo para a Califórnia, São Francisco, uma das mais importantes bandas do psicadelismo de São Francisco dos anos 60 e que ainda dura até hoje esta banda, a Steve Miller Band, e vamos até ao disco de estreia desta banda icónica, Children of the Future, de 1968, é lá que podemos encontrar a música que vamos passar agora, In My First Mind, uma música movida a Mellotron, percorre todo o tema, aqui uma música muito calma deste grupo psicadélico dos anos 60, Steve Miller Band, para ouvir agora na Floresta Encantada, em 1968, In My First Mind. Thank you. just mine. You are so fine. All the good things you do, stop my crying. inside look out so sad. Morning and evening, yeah, I should have known they're both so black now. I want you home. I need it higher. Everything's cold. Feels like I'm dying, losing my hold. I need it higher. I wish I was dead. I need it higher. Want it so bad. Primeiro na Floresta Encantada, uma breve viagem até à Califórnia dos anos 60, até São Francisco, é de lá que sai Steve Miller Band, uma banda que formada em 1966 ainda dura até hoje. Escutámos um tema do disco de estreia em 1968, Children of the Future, e escutámos a faixa In My First Mind. Entretanto, uma escolha da Ana Farinhana, o que é que acabou de passar na Floresta Encantada? Foi a banda de Indianópolis, a banda Zerfas, do álbum Zerfas de 1973, uma banda que só fez um disco e mais um disco mais ligado à cena pop psicadélica, mas também com algum progressivo à mistura. Muito bem, e agora passo para um nome emblemático do krautrock alemão, os Can, que em 1972 editam aquele que é muitas vezes considerado a obra, uma das obras-primas dos Can, Ege Bamiyazi. Vamos escutar o tema I'm So Green. São os Can em 1972. Everything you say, I feel everything you say, I feel Primeiro na Floresta Encantada, o regresso a 1972, até ao registro Ege Bamiyazi do Scan, ainda com o vocalista Damo Suzuki, que se tornou no mais emblemático vocalista do Scan, num disco que cruza diferentes estilos e lançou as bases para muitos mais estilos que se seguiram na música popular. Escutámos a faixa I'm So Green, o Scan, então, em 1972. E depois ficámos com uma banda que se chama Road. Só fez um disco esta banda americana e que tinha no seu conjunto de músicos Noel Redding no baixo, que vinha da Jimi Hendrix Experience. Com o fim da Jimi Hendrix Experience, Noel Redding seguiu para outros projetos. Este foi um deles. Os Road editaram um álbum homónimo em 1972. Escutámos a faixa I'm Trying, dos Road. E, entretanto, estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada desta semana e, para o fim, ainda reservámos espaço para uma escolha da Ana Farinha. Ana, vamos fechar a floresta com o quê? Vamos fechar com a criançada do projeto Langley Schools Music Project, um projeto canadiano, algo que foi gravado entre 76 e 77 no ginásio da escola. Era um professor de música que decidiu pôr os miúdos a tocar clássicos, por exemplo, dos Beatles, Boys, do Paul McCartney e do David Bowie. A música que eu escolhi para encerrar foi Sweet Caroline, que é do Neil Diamond. Uhum. Estas gravações, infelizmente, estiveram 25 anos guardadas, só foram retomadas em 2001. Na altura, o disco alcançou um sucesso enorme e acabou por ficar encaixado naquilo que é outsider music norte-americana. É um disco que também se deve ouvir do início ao fim, por isso vamos acabar com o Langley Schools Music Project com o tema Sweet Caroline. Obrigado, Luana. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quarta-feira, às 11 da noite.